cabeça entre si conflita. Sequei mais uma e nem é duas da madruga ainda. Loucura, as coisas mudam e não avisa. Para e pensa, até parece que já vivi várias vidas. Resumo é solitude, regrada rotina. Pensamentos, manuscritos, livros, garrafas vazias. Não é tão normal assim pra quem não tinha. Postou uma gota de álcool na boca antes dos 30. Quente, nada demais nem contra sem ofensa. Foi por respeito a minha mãe, sua crença. Todos precisam de ajuda, todos têm problemas. Comigo não foi diferente, entenda. A diferença é que há tempos eu e meus demônios. Literalmente não há ninguém pra me puxar do poço. Entende? A morte é certa, o mundo é impiedoso. Não ter quem faça tudo por você pode ser perigoso. Espero sempre o pior de tudo, habitual. Mal necessário satisfaz meu inferno pessoal. Minha natureza selvagem, discordante, dual. Certo é que sempre o imaginável é pior que o real. Não sei, quando o pesadelo é tá acordado. Cansei de procurar entre os escombros significado. Se estou resgatando alguém, não sei. Sei que não consigo ajudar ninguém se não tô bem. Só tô tentando sair da bolha, convivendo com os demônios das próprias escolhas. Somos nossas escolhas, esse quarto apertado é um templo aí, na boa. Podem mandar o que quiser, pode vir testar. Minha honra nem a morte vai ser capaz de tirar. Quem tentou me prejudicar, eu nunca vou perdoar. Vai ser preciso um pouco mais pra me fazer chorar. Essa porra é terapia, tá ligado? Escrevo quando a vida se torna intolerável. Resumo tudo, não passa de um profundo desabafo. Eu sou forte, eu sei, sou forte pra caralho. Talvez só faça o papel que eu queria escutar. Você é maior que tudo isso, irmão, pode pá. Às vezes é preciso lembrar, antes que o cansaço consiga te convencer a parar.